Lima Mike, reforça em ataque free cap-back para o cruzamento Oscar November Echo. Controle 1998, bom voo. Chamou o controle agora 199 decimal 8, trip 9964. Graças, senhorita, um bom serviço, por exemplo. Obrigado. Left 150, look 11, tango, which can enter to 1. And descend 2000 feet, count H1012. Tango Whiskey November 9221, descend 2000 feet, QNH 1012. Descend 2000 feet, QNH 1012, Tango Whiskey 9221. Controle Salvador, trip 9964, decolado na DAEL, na sua escuta. Trip 9964, contato radar na decolagem, Salvador 400, saída DAEL. 400, saída DAEL, 9964. Tango Whiskey 9221, left 130. Left 130, Tango Whiskey 9221. November Echo autorizado, cruzamento 9735 até o pátio 5, então boa noite, Oscar, November Echo. Então 3603, complete final, torre 10286. 1286, 3603. Tango November 9221, clear 5, report established. That's report established, 9221. Outro de Salvador, o Pastor 97, atingido aqui. O 200. Gente, ainda não chegou no controle de Salvador. Uma milimetro externo, baixar pra lá. Change a 3603. Boa noite, livre pouso, piso 10, vento 080 graus, 1049. Ok, 080 com 14, livre pouso, tá 3603. Salvador, no 273 da Gol 360, tanque informação em confins. Gol no 273, tem autorizado 360, tá pronto, copo? Primativo. Polish, Alec Alerta, Armeio, 0-3-9-2-1. Tango Whiskey November 9221, complete final, call tower 118.6. Complete final and 118.3, Tango Whiskey 9221. 118.6. 6, Tango Whiskey 9221, thank you. 0360, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, Bridge, 5024 Gaúcho, 198 controle, 186 é o a torre. Correto, ganho 273, ajuste 1-0 no 2, chame pronto para o push. Tamará. Atene, approach, Tango Whiskey 9221.

Recife 251, alterna 3325, grato, uma boa tarde. Taxi de Alfa, após taxi Kilo, ingressa no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Sente via Alfa e Kilo, vai ingressar no pátio 3 e reportar para ingresso no pátio principal 3633. Siga. Solicita direto. Mantém ainda a saída coral, o pastor 17. O pastor 17 ainda na procura de coral, guardando o direto por seguro. Solo Salvador, boa noite, o 35241, Vicente da Tango. 35241, para confins, confirmando ao 400. Afirmo, está pronto para cópia, 5241. Vicente, o 35241, só um minuto, cópia. Na escuta. Alô, está 3603, tá no final do parque. 3603, ingressa parte principal, prossegue portão 07. Tem autorizado ingressar no principal para o portão 07, 1036. Aguarde. Roger, Tango Whiskey November 9221 underground at 43, call 121.9 for taxi, have a nice night. 121.9 good ground. Saludar ground, general 9221, we located on the right side. Good afternoon, Tango Whiskey November 9221, prover taxi via taxi Alpha after the next set to your left via Kilo until apron number 3, attention for the marshal. We are off to the left Kilo and number 3 for Marshall. Tango Whiskey November 9221. E 1226 e abaixo de meio tanque. Bom dia, 200, chamado ideal, segundo 2201, obrigado, boa noite. Paulo, Salvador, que eu vou no 273, forma que é nosso POB, né, de 109, autonomia 1340, alterna Guarulhos para Dallas. Mano, POB 109. 109, estimativo. Via Índia, Alfa, ponto espera no 0, torre 1 no 86, ajuste 1 no 0, no 2, bom voo e boa noite, gol no 273. 286, gol no 273. 5241, pronto, cópia. Sim, 5241. 5241, confins autorizado, nível 400. Via Upper Zulu 16, decola da pistão no 0 após decolagem, curva à direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, e após Bridge intercepta Upper Zulu 16. Aciona 5043, frequência do controle 119.8. Tem autorizado com fim, nível 400, via Upper Zulu 16, decola da 10 após. Curva à direita, saída da El, após Leda, após Bridge interceptar o Pesulô no meio. Acionar 5043, controle 119.8, 5241. Correto, chamei pronto para o push, ajuste 1012, 5241. Chamará 5241. Fólogo 1940. 940, boa noite, Guarulhos. É o 360 autorizado. Copia, solicita outro nível. Tá ciente da informação Tango? Afirmativo, ciente da Tango. Pode ser o 36, Guarulhos. 1940, Guarulhos. Está autorizado. Nível 360 via Upper Whisky 50. Decola pistão no zero, após a decolagem, curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delteco, Victor Bidev. Aciona 5034, frequência do controle 119.8. Autorizado 360, Upper Whisky 50, decola da 10, curva à direita, perfil da saída da El, após Leda e após Bidev. 5034, transponder 198, o controle pro gol 1940. Correto, chame pronto para o push, ajuste 10, 12, gol 940. Chamarei quando pronto, 012, o gol 940. No 273, decolar 250, controle 1998, bom voo. Obrigado, bom trabalho, chamarei 198. Controle Salvador, muitíssimo boa noite, ao gol 1273 na sua escuta. Lima 273, contato radar, suba para o 360, saída da El. 360 na Dael, voo 1273. Paulo Salvador, 3197, formação Tango, Copa Galeão. 197, Galeão, copiou 380, informação Tango. Copia da sentido da Tango. Da 397 Galeão, nível 380, autorizado, aerovia pelo Whisky 50 até B10, Bravo India Delta Eco Victor B10, após intercepta pelo November 857 até Porto Seguro, Sierra Golf Romeo, após prossegue na Upper Zulu 16 até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após intercepta pelo Zulu 14 até Toquim. Aciona, decola down no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5050. Frequência do controle 119.8. Presidente Galeão, nível 380, UPS 50, Bidev, UPS November 857, seguro. UPS Zulu 16, Gruff, UPS Zulu 14, Patoquim. Decola da 10 da El, Leda, Bidev, 5050, 198. Correto, portão 08, chame pronto, tá 397, ajuste no 0, no 2. 1012, vai chamar no 8, obrigado, 3197, tá dando. 1273, chame Recife, 1251, não zero, não, 3325. Confirme. 1251, alternado no 3325, gol 1273. 251, vou chamar, obrigado. De nada. Bom trabalho. Bom voo. Salvador, boa noite. É o Papapapá, Serra, Quilo, Índia. Papapapá, Serra, Quilo, Índia. Sina identificação autorizado, chega da mar e desse mantém o 050. Para o 050, identificou. O Serra, Quilo, Índia está se indicando. Solo Salvador, TAM 3197, posição 8, pushback acionamento. É o TAM 3197, chamou? Afirmativo, na 8, push acionamento. Tá livre, TAM 3197, chame táxi. Livre, vai chamar pro táxi, 3198. 3197. Solo, 5241, tá pronto, push back acionamento. Você me chamou para o push? É o 5241, pátio 3, tá pronto, push back acionamento. Tá livre, 5241 no pátio 3, chame táxi. Livre, chamar para o 5241. Para o táxi da 3197, estamos com 80 a bordo. Autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos.